você acha que tem pouca sorte, se lhe preocupa a doença ou a morte, se você sente receio do inferno, do fogo eterno, de Deus, do mal. Eu sou estrela no abismo do espaço. O que eu quero é o que eu penso, o que eu faço. Onde eu tô não há bicho papão. Não, não. Eu vou sempre avante no nada infinito, flamejando meu rock, o meu grito, minha espada e a guitarra na mão. Se o que você quer em sua vida é só paz, muitas doçuras, seu nome em cartaz, e fica retado, seu açúcar demora, e você chora, cê reza, cê pede, implora. Enquanto eu provo sempre o vinagre e o vinho, eu quero é ter tentação no caminho, pois o homem é o exercício que faz. Eu sei, sei que o mais puro gosto no mel é apenas defeito no fel, e que a guerra é produto da paz. O que eu como a prato pleno pode ser o seu veneno. Mas como vai você saber sem tentar? Se você acha que eu digo fascista, mista, simplista ou antissocialista, eu admito, você tá na pista. Eu sou ista, eu sou ego, eu sou ista, eu sou ego.